Fecheiro 28, capítulo 17. A fogueira da sentinela. De onde se encontravam deitados, ele podia ver lá embaixo, através de uma lacuna nas rochas, até à fogueira da sentinela que ardia na frente da tenda de Hayes. A enorme fogueira da assembleia reduzira-se a brasas, o seu clarão apenas uma fraca lembrança das altas labaredas de declaração. Mas a fogueira, mais pequena, ardia firme como uma estrela na noite fria. Por vezes uma figura escura, de quilt, levantava-se para avivar, ficava absolutamente quieta por um momento contra a claridade, depois desfazia-se outra vez na noite. Ele tinha uma leve consciência das nuvens fugidias que encobriam a luz, do forte tremular da lona por cima da sua cabeça, e das sombras negras das rochas na encosta da montanha. Mas não tinha olhos para nada mais, além da fogueira lá embaixo e da mancha branca da tenda mais à frente, amorfa como um fantasma. Ele abrandara a respiração, relaxara os músculos dos braços e do peito, das costas, das nádegas e das pernas. Não na tentativa de dormir. Não sentia sono algum e não tinha intenção de o ter. Nem se tratava de uma tentativa de enganar Claire, fazendo-a acreditar que estava a dormir. Tão perto do seu corpo, tão perto da sua mente, como estava, ela sabia que estava acordado. Não, era apenas um sinal para ela. Um reconhecido faz de conta que a livrava de qualquer necessidade de lhe prestar atenção. Ela deveria dormir, sabendo-o ocupado dentro da casca de nós da sua mente, não tendo nenhuma requisição imediata a fazer-lhe. Poucos dormiam na montanha esta noite, pensou ele. O ulular do vento mascarava o murmúrio de vozes, o roçar de movimentos, mas os seus sentidos de caçador registaram uma dúzia de pequenas agitações, identificando palavras entrecortadas, dando nome às sombras móveis. Um arrastar de sapatos de couro sobre pedra, a batida de um cobertor a ser sacudido. Seriam Hobson e Fowles a partir em surdina, sozinhos, no escuro, temerosos de esperar pelo amanhecer, com receio de serem traídos durante a noite. Algumas notas musicais desceram com uma rajada de vento que veio de cima. Concertina e Rebeca, os escravos de Jocasta, recusando-se a abrir mão desta rara ocasião de festejos em prol das necessidades do sono ou dos imperativos das condições climáticas. Um bebê choramingava. O pequeno Jamie? Não, o som vinha de trás. A pequena Joan, talvez. E a voz de Marsali, baixa e meiga, a cantar em francês. Alouette, gentil alouette. Agora sim, o som pelo qual ele esperava. Passos, no extremo oposto das rochas, que delimitavam o santuário da sua família. Rápidos e leves, a descer a encosta. Ele esperou, com os olhos abertos. E dentro de poucos instantes ouviu a leve saudação de uma sentinela perto da tenda. Nenhuma figura surgiu na luz da fogueira embaixo, mas a aba da entrada da tenda depois dela mexeu-se. A abertura abriu-se. Depois a aba caiu novamente tapando a entrada. Como ele imaginara, portanto, havia um forte sentimento generalizado contra os rebeldes. Não era considerado uma traição de amigos, mas a necessária entrega de criminosos para a proteção daqueles que escolheram viver dentro da lei. Podia ser relutante. As testemunhas tinham esperado pela escuridão. Mas não era dissimulado. Je te plumerai la tête. Ocorreu-lhe questionar-se porque é que as canções entoadas a crianças eram em geral tão assustadoras, sem se dar a menor atenção às palavras, que as crianças absorviam juntamente com o leite da mãe. A música das canções era para ele não mais do que uma ladainha monótona. Talvez fosse por isso que ele prestava mais atenção do que a maioria à letra das canções. Até mesmo Brianna, que vinha de uma época presumivelmente mais pacífica, cantava canções de terríveis mortes e trágicas perdas ao pequeno Jem. Tudo com um ar tão terno quanto o da Virgem a amamentar o menino Jesus. Aquele verso sobre a filha do mineiro que se afogou no meio dos seus patinhos, ocorreu-lhe perversamente questionar-se sobre que pavorosos acontecimentos a Santa Mãe de Deus deve ter incluído no seu próprio repertório de canções de embalar. A julgar pela Bíblia, a Terra Santa não era mais pacífica do que a França ou a Escócia. Ele teria feito sinal da cruz em penitência pela ideia, mas Claire estava deitada em cima do seu braço direito. Eles estavam errados? A voz de Claire veio suavemente debaixo do seu queixo, assustando. Quem? Ele inclinou a cabeça para ela e beijou a espessa maciez dos seus caracóis. O cabelo dela cheirava a fumo das fogueiras e ao aroma penetrante e pungente de zimbros. Os homens em Hillsborough? Sim, julgo que sim. O que terias feito? Ele suspirou e encolheu um dos ombros num gesto de incerteza. O que é que posso dizer? Sim, se fosse eu quem tivesse sido enganado e não houvesse esperança de reparação, teria posto as minhas mãos no responsável. Mas o que foi feito lá? Tu ouviste? Casas demolidas e incendiadas, homens arrastados das suas salas e espancados até desmaiarem, apenas por causa do seu trabalho. Não, Sassenach, eu não sei o que teria feito, mas não teria feito isso. Ela virou um pouco a cabeça, de modo que ele lhe viu a curva alta da maçã do rosto, delineada na luz, e a flexão do músculo que corria diante da sua orelha, quando ela se riu. Não pensei que o farias. Não consigo ver-te a fazer parte de uma turba de arruaceiros. Jamie beijou-lhe a orelha, para não responder diretamente. Ele conseguia ver-se como parte de uma turba de revoltosos muito facilmente. Isso era o que o assustava. Conhecia muito bem a força desse movimento. Um homem das terras altas era um guerreiro. Mas o mais poderoso dos homens era apenas um homem. Era a loucura que tomava conta de grupos de homens que tinham governado os vales estreitos das terras altas durante mil anos. Essa excitação do sangue. Quando se ouviam os berros dos companheiros, se sentia a força de tudo levar-nos nas suas asas. E conhecíamos a imortalidade. Porque ainda que caíssemos, seríamos levados em frente, o nosso espírito a gritar nas bocas daqueles que correram ao nosso lado. Somente mais tarde, quando o sangue corria frio nas veias flácidas, se ouviam as mulheres a chorar. E se não fosse um homem que te tivesse enganado? E se fosse a coroa ou a justiça? Quero dizer, não uma pessoa, mas uma instituição. Ele sabia onde é que ela queria chegar. Apertou-a mais no seu braço, sentindo o hálito quente dela nas articulações dos dedos, curvados, logo abaixo do queixo dela. Não é isso, não aqui, não agora. Os desordeiros tinham atacado em resposta a crimes de homens, de indivíduos, e o preço desses crimes devia ser pago com sangue. Não retaliado com a guerra. Ainda não. Não é, disse ela serenamente. Mas vai ser. Não agora, repetiu ele. O pedaço de papel estava escondido em segurança no seu alforje, a sua maldita convocação oculta. Precisava de lidar com aquilo. E sem perda de tempo. Mas esta noite ele fingiria que não estava lá. Uma última noite de paz, com a sua mulher nos braços, com a família ao pé. Outra sombra ao pé da fogueira, outra saudação da sentinela, mais um a atravessar o portão dos traidores. Eles estão errados? Um ligeiro meneio da cabeça dela na direção da tenda lá embaixo. Os que estão a entregar os seus conhecidos? Sim, disse ele ao fim de um momento. Eles também estão errados. Uma turba de desordeiros pode dominar. Mas eram os homens individualmente que pagariam o preço pelo que acontecera. E parte desse preço era a quebra da confiança, a delação de vizinho contra vizinho, medo de um nó apertado com tanta força até não sobrar qualquer sopro de compaixão ou perdão. Começara a chover. O ligeiro salpicar das gotas na lona por cima transformou-se num tabrilar harmónico e o ar ganhou vida com o correr das águas. Era uma tempestade de inverno. Nenhum relâmpago iluminava o céu e as altas montanhas estavam invisíveis. Abraçou Claire bem junto a si, deslizando a mão livre pelo seu ventre. Ela suspirou com um leve tom de dor e acomodou-se, o rabo a encaixar-se na curva das coxas dele. Ele conseguia sentir a união começar à medida que ela relaxava, aquela estranha fusão dos seus corpos. No início acontecera somente quando ele a possuía e apenas no final, depois cada vez mais cedo. Até que a mão dela sobre ele era tanto um convite como uma conclusão, uma entrega inevitável, oferecida e aceite. Ele resistira uma vez ou outra, só para ter a certeza de que conseguia, repentinamente temeroso de se perder, considerara uma paixão traiçoeira, como a que varria uma turba de homens, ligando-os numa fúria insana. Mas agora tinha a certeza de que era uma sensação certa. A Bíblia, de facto, mencionava: vocês serão uma só carne, e o que Deus uniu, nenhum homem poderá separar. Ele sobrevivera a tal separação uma vez. Não poderia suportá-la duas vezes e sobreviver. As sentinelas tinham erguido uma lona perto da fogueira para os abrigar da chuva. As chamas crepitavam conforme a chuva era soprada pelo vento e iluminavam o tecido claro, com uma claridade bruxuleante que pulsava como batimentos cardíacos. Ele não tinha medo de morrer com ela, pelo fogo ou de qualquer outro modo. Só tinha medo de viver sem ela. O vento mudou de direção, carregando com ele o som fraco de risos de uma minúscula tenda onde os recém-casados dormiam ou não. Sorriu consigo mesmo. Esperava que a sua filha encontrasse no casamento a mesma alegria e felicidade que ele encontrara. E até aqui, tudo bem. O rosto do rapaz iluminava-se quando olhava para ela. O que é que vais fazer? Perguntou Claire, serenamente, as palavras quase a perderem-se no barulho da chuva. O que tiver de ser. Não era uma resposta, mas era a única possível. Não havia nenhum mundo fora daquele pequeno confinamento, disse ele a si mesmo. A Escócia perdera-se, as colónias iriam perder-se. O que se estendia à frente, ele só podia imaginar muito indistintamente, pelo que Brianna lhe contava. A única realidade era a mulher que ele tinha nos braços, os seus filhos e netos, os seus colonos e criados. Essas eram as dádivas que Deus lhe dera para ele acolher, para ele proteger. A encosta da montanha estava escura e silenciosa, mas podia senti-los ali à sua volta, confiando nele para os guiar com segurança. Se Deus depositara nele essa confiança, certamente também lhe concederia a força para merecê-la. estava a ficar excitado pelo hábito do contacto íntimo. O seu pênis, duro, desconfortavelmente preso, ele desejava. Há dias que ansiava por ela. O desejo posto de lado na confusão da assembleia, a dor difusa nos seus testículos, reproduzia o que ele pensava que devia ser a dor no útero dela. Ele possuíra, algumas vezes, nos períodos da menstruação dela, quando ambos sentiam uma urgência que não admitia espera. Ele achara confuso e perturbador, mas também excitante, deixando-o com uma leve sensação de vergonha, que não era inteiramente desagradável. Agora não era a hora, nem o lugar para isso, é claro. Mas a lembrança de outras ocasiões e outros lugares fê-lo mudar de posição, afastando-se dela, para não a incomodar com a evidência física dos seus pensamentos. Entretanto, o que ele sentia agora não era cobiça sexual, não completamente, nem sequer era necessidade dela, o desejo de companhia da alma. Ele queria cobri-la com o seu corpo, possuí-la, pois se pudesse fazer isso, poderia fingir para si mesmo que ela estava a salvo. Cobrindo-a desse modo, unidos num só corpo, ele poderia protegê-la. Ou assim ele sentia, embora reconhecendo a falta de lógica do sentimento, estendera-se, o corpo involuntariamente retesando-se com os seus pensamentos. Claire mexeu-se e estendeu a mão para trás, pousou-a na perna dele, deixou-a ali por um instante, depois subiu lentamente numa indagação sonolenta. Ele inclinou a cabeça, colocou os lábios atrás da sua orelha, disse o que estava a pensar, sem refletir. Nada te irá magoar enquanto houver um sopro de vida no meu corpo, Anigian Don. Nada. Eu sei, disse ela. Os seus membros relaxaram-se lentamente, a sua respiração acalmou-se e a suave curva da sua barriga inflou sob a palma da mão dele, enquanto ela se dissolvia no sono. A mão dela permaneceu sobre ele, cobrindo-o. Continuou ereto e bem acordado, até muito tempo depois de a fogueira da sentinela ter sido apagada pela chuva.